Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica, alguma folk e muito mais, sempre na Floresta Encantada, com os druidas reunidos na orla da floresta. E o início do programa de hoje com a voz de Karen Dalton, ela que só fez dois discos, o registro It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best, e de 1969, e depois em 1971, In My Own Time. Ela que fez parte da geração da folk de Greenwich Village, de Nova York, a inícios dos anos 60, era amiga, por exemplo, de Bob Dylan. E, aliás, Bob Dylan considerou considerava mesmo a melhor cantora da sua geração. Após o pouco sucesso comercial dos dois álbuns que Karen Elton fez, desapareceu da vida pública, da vida artística, deixou-nos infelizmente em 1993, tinha 55 anos, e depois ganhou um ressurgimento com os novos nomes da folk, como Devendra Banhart ou Joanna Newsom, e os seus álbuns foram reeditados. Estivemos com o tema In a Station, precisamente para o segundo disco de Karen Dalton, o registro In My Own Time, de 1971. Vamos ficar com mais uma. Esta chama-se Something on Your Mind, Karen Dalton, em 1971 e no início da Floresta Encantada desta semana. So far from where you are, don't be too wise. Down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Yes, be what you be. Beware of them that stare, they'll only smile to see you while you time away. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Open up a broken cup, let goodly sin sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown while people frown things that you say. Say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun. Say everything that's been said, and the movement in your brain sends you out into the rain. A Floresta Encantada, primeiro com Karen Dalton, duas músicas no início do programa desta semana, Inner Station e também Something on Your Mind, dois temas do segundo álbum e último de Karen Dalton, lançado em 1971, In My Own Time. Entretanto, regressamos ao terceiro e também, infelizmente, último disco de Nick Drake, lançado há 50 anos, celebrou há pouco tempo as 5 décadas, saiu a 25 de fevereiro de 1972, Pink Moon, o terceiro e último de Nick Drake. Estivemos com Things Behind the Sun e, por que não, já que estamos também aqui a celebrar estes 50 anos, a passagem de 5 décadas sobre Pink Moon, mais uma deste trabalho, que é muito curto, é o mais curto disco de Nick Drake, sem aqueles arranjos sumptuosos dos dois primeiros álbuns, mas de facto onde a voz de Nick Drake está mais presente que nunca, é de facto a sua identidade toda expressa aqui num disco que não chega aos 30 minutos de duração, tem apenas 28 minutos. Depois de Things Behind the Sun fica a faixa Parasite para Pink Moon, saiu a 25 de fevereiro de 1972, o terceiro e último de Nick Drake. Lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Seeing the light in a station bar and travelling far and thin. Sailing rise to the northern line, watching the shine of the shoes, hearing the trials of the people there, who's to care if they lose. Take a look, you may see me on the ground, for I am the parasite of this town. Dancing a jig in the church with chimes, a sign of the times today. And hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through, for I am the parasite who travels two by two. When I'm lifting the mask from a local clown, I'm feeling down like him. And I'm seeing the light in a station bar, and traveling far and thin. And I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes, and hearing the trials of the people there, who's to care if they lose. Take a look, you may see me on the ground, for I am the parasite of this town. Take a look, you may see me in the dirt, for I am the parasite who hangs from your skirt. A crippled on his deathbed in the daydream did rise, past the streams of fire on a pedal path did glide. He left his wheelchair spinning deeper in the mud, and it sent his memories in its body and its blood. An angel came to greet him, by his side she flew, whispered as a part of him what he already knew. His head was spinning freely, and it was plain to see his burden was himself. He bore the sight his eyes could be. It died quite easily, right there was gone for good. But he couldn't see his loved one like he thought he should. He thought if they were gone, said he, and this cannot be true. The search to find what wasn't there has brought him back to you. primeiro com Nick Drake na Floresta Encantada desta semana, o regresso a Pink Moon, lançado há 50 anos, a 25 de fevereiro de 1972, o único álbum de Nick Drake a ser gravado sem ter uma banda de apoio, uma backing band, por isso é que as músicas também surgem com tão poucos arranjos, praticamente a voz e guitarra de Nick Drake, alguns overdubs de piano neste trabalho, o terceiro e último de Nick Drake. Escutámos duas músicas, primeiro Things Behind the Sun e também Parasite. Entretanto, estivemos com Skip Spence, um dos diamantes loucos da geração psicadélica dos anos 60, ele que foi, por exemplo, o primeiro guitarrista de Quicksilver Messenger Service, foi também baterista nos Jefferson Airplane, teve uma série de problemas psicológicos relacionados com o consumo de drogas, ele que tem no seu percurso, para além do Jefferson Airplane e Quicksilver Messenger Service, um trabalho muito intenso com os Moby Grape, outra das bandas essenciais do psicadelismo da costa oeste dos Estados Unidos. Tem apenas um único álbum de estúdio, que na verdade é uma série de demos que a editora Columbia decidiu lançar depois como um álbum, o que deixou Skip Spence muito insatisfeito com a sua etiqueta, o álbum OR, que fez história, é um dos discos mais celebrados da década de 1960, um precursor daquilo a que se veio designar de lo-fi, e tem aqui ótimas músicas, como é o caso desta, Cripple Creek, que mais tarde, já nos anos 90, conheceu uma nova versão com a voz de Mark Lanegan, que infelizmente também nos deixou há pouco tempo. Já Skip Spence desapareceu em 1999, tinha 52 anos. Skip Spence, um dos diamantes loucos da geração psicadélica, a rodar na Floresta Encantada com Cripple Creek em 1969. Passamos para Tim Buckley, para o segundo álbum, lançado em 67, Goodbye and Hello, e vamos ficar precisamente com o tema que lhe dá título, é uma faixa longa, são 8 minutos, Goodbye and Hello, Tim Buckley na Floresta Encantada desta semana. The antique people are down in the dungeons, run by machines and afraid of the tax. Their heads at the grave and their hands on their eyes, hauling their hearts around circular tracks, pretending forever their masquerade towers are not really riddled with widening cracks. And I wave goodbye to iron and smile hello to the air. Oh, the new children dance, I am young all around the balloons. I will live swaying by chance, I am strong to the breeze. From the moon I can give, painting the sky, you the strange with the colors of sun, seed of day. Freely they fly, feel the change as all become one. Know the way, know the way. Goodbye to speed and smile hello to a road. am young under juniper trees. I will live sky blue or gray. I am strong, they continue at ease. I can give, moving so slow, you the strange that serenely they can see today. Gracefully grow, feel the change, and yes, still understand. Know the way, know the way, know the way. The king and the queen in their castle of billboards sleepwalk down the hallways, dragging behind all their possessions and transient treasures as they go to worship the electronic shrine on which is playing the late, late commercial in that hollowest house of the opulent wine. And I wave goodbye to Mammon and smile hello to a street. The new children by, I am young, all the world for a song. I will live without a dime, I'm strong, to which they belong. I can give, nobody owns you, the strange, anything, anywhere, see today. Everyone's grown, feel the change. So big, they can share. Know the way, know the way. The vaudeville generals cavort on the stage and shatter their audience with submachine guns. And freedom and violence, the acrobat clowns do a balancing act on the graves of our sons. While the tap-dancing emperor sings war is peace, and love the magician disappears in the fun. And I wave goodbye to murder and smile hello to the rain. Oh, the new children can't, I am young, tell a foe from a friend. I will live, quick to enchant, I am strong and so glad to extend. I can give handfuls of dawn, you the strange, to kaleidoscope man, seed of day, come from beyond, feel the change. The great wall of skin, know the way, know the way. The bloodless husbands are jesters who listen like sheep to the shrieks and commands of their wives, and the men who are dead leave the women alone. See them all faking love on a bed made of knives, afraid to discover or trust in their bodies, and in secret divorce they will never survive. And I wave goodbye to ashes and smile hello to a girl. Oh, the new children kiss, I am young, they are so proud to learn. I will live, woman would bliss, I am strong, and the man fire that burns I can give. Knowing no fear, you the strange, they take off their clothes, seed of day. honest and clear, feel the change as a river that flows. Know the way, know the way. The antique people are fading out slowly, like newspapers flaming in mind suicide. Godless and sexless, directionless loons, their shams and castles dissolve in the tide. They put on their death mask, compromise daily. The new children will live, for the elders have died. And I wave goodbye to America and smile hello. I saw you walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. The candle died, now you are gone, for the flame was too bright, now you are gone. I heard you laughing with your laugh of gold. When I called out to you, silence returned and the air was cold. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone. A letter on the day it rained. When I tore it open, there in my hands only ash remained. The castle fell, now you are gone, and no more rings the bell, now you are gone. Felt you breathing as I fell asleep. When I reached to touch you, no one was there and the night was deep. The candle died, now you are gone, for the flame was too bright, now you are gone. Walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. The castle fell, now you are gone. No more rings the bell, now you are gone. Não uma, mas duas músicas de Tim Buckley para o registro Goodbye and Hello de 1967. Primeiro, o tema que lhe dá título, Goodbye and Hello, e entretanto a faixa Hallucinations, de facto um tema um pouco mais torcido, mais psicadélico, mais vanguardista, e que se pode encontrar neste trabalho que cruza a folk com o psicadelismo, ainda antes das aventuras mais jazzísticas no percurso de Tim Buckley, que viriam nos álbuns seguintes. Depois de Tim Buckley, há Big Star para escutar. Aqui o regresso ao terceiro álbum de Big Star, gravado em 1974, o registro Third, já numa altura em que os Big Star já estavam praticamente a terminar. Mesmo assim, os músicos Alex Chilton e Jody Stevens regressaram a estúdio em 1974, após os falhanços comerciais de Number One Record de 72 e de Radio City de 74. Gravaram uma série de músicas com muitos músicos de estúdio. Infelizmente, este disco Big Star Third e Sister Lovers, que junta aqui outras canções que ficaram na gaveta, só seria lançado em 1978. No entanto, há aqui algumas músicas cruciais no percurso de Big Star, fizeram história, são marcantes, influenciaram uma série de bandas, como é o caso desta que vamos escutar para o terceiro registro de Big Star. Fica o tema Holocaust, uma das canções de amor, ou melhor, de desamor, uma das mais brilhantes canções de sempre do género, por Alex Chilton. Chama-se Holocaust e é então de 1975. Mother's dead, she's Your mother's dead, you're on your own, she's in her bed. Das canções mais emocionantes em todo o percurso de Big Star, Holocaust, a rodar hoje na Floresta Encantada. Entretanto, está na hora do momento Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. Este é o espaço em que tentamos uma vez por semana passar uma música de Frank Zappa e hoje regressamos a 1972, ao álbum The Grand Wazoo, o sucessor de Waka Joaka, que já esteve em destaque na Floresta Encantada. Dois discos que Frank Zappa fez quando estava numa cadeira de rodas, isto depois de ter caído do palco durante um concerto em 1971. Aproveitou esse momento mais para compor do que para tocar. Juntou-se também a uma big band e entrou pelo jazz dentro. Já o tinha feito em discos anteriores, mas aqui de facto com um som muito mais cheio, com muitos mais músicos. The Grand Wazoo é um desses momentos, um momento grandioso no percurso de Zappa e neste género que se apelidou de jazz fusão. Vamos ficar com a última faixa deste registro do álbum The Grand Wazoo. Vamos escutar Blessed Relief. É Frank Zappa no espaço Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada, num álbum de 1972. Thank you. O momento Zuvi Zeva Zappa na Floresta Encantada, com Frank Zappa em 1972, no álbum The Grand Wazoo. Estivemos com a faixa Blessed Relief. E estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final ficam os Genesis, eles que terminaram oficialmente a carreira há poucos dias, a fechar a digressão de despedida de Genesis, que percorreu os Estados Unidos, também a Europa, e terminou na Arena O2 de Londres, com uma série de datas esgotadas, com os três Genesis: Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, e com Peter Gabriel a assistir na plateia a este último concerto. Na voz, Phil Collins, já muito debilitado, e a despedir-se finalmente da sua banda de sempre, ele que foi baterista de Genesis e só mais tarde o cantor principal da banda. E esse concerto de despedida fechou com uma música do álbum The Lamb Lies Down on Broadway, disco lançado em 1974, na verdade o último a contar com Peter Gabriel, e foi com esta música que os Genesis fecharam para sempre a sua carreira, o tema Carpet Crawlers, claro, aqui com a voz de Peter Gabriel, em concerto com a voz de Phil Collins. A nossa despedida também aos Genesis, a este período marcante ainda com Peter Gabriel e com a formação clássica de Genesis, que contava também com Steve Hackett nas guitarras. Fica Carpet Crawlers, os Genesis, em 1974, a fechar a Floresta Encantada desta semana. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Direction in the faces that I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. Get him to get out. We gotta get him to get out.